O tema hoje aqui da palestra é sobre a lei da reencarnação, que seria uma das leis primeiras da doutrina dos espíritos, do espiritismo, que depois são outras que vêm a seguir. Mas a primeira lei, a lei principal da ideia do espiritismo, é a lei da encarnação, reencarnacionismo. O reencarnacionismo, ele é divulgado, ele é defendido, ele é pregado por uma quantidade bastante até considerável de seitas, de crenças religiosas, mas assim, no Oriente, precisamente na Índia, o hinduísmo, que cultua várias divindades, são religiões politeístas, culta várias divindades, o brahmanismo, o budismo, são seitas que defendem, pregam o reencarnacionismo. Talvez de uma maneira um pouco diferente do espiritismo, mas a ideia reencarnacionista, para eles também, é uma ideia de primeira ordem. É, digamos assim, uma lei da reencarnação. Aqui no Ocidente, pela predominância, né, das igrejas, da religião cristã através das igrejas cristãs, né, o reencarnacionismo, ele não é tão difundido exatamente pela diferença de ideias que existe entre reencarnação e ressurreição. São diferentes ideias, mas que no final o sentido é o mesmo. Mas eu não vou aqui tentar argumentar e não vou tentar aqui defender e tentar provar nada. Eu só vou exemplificar através de uma história que aconteceu mais ou menos há uns 11, 12 anos atrás, de que uma pessoa falou para mim. Então, às vezes, através de um exemplo, através da exemplificação de algo ocorrido, a gente, às vezes, compreende muito mais do que um monte de palavras. Foi lá, mais ou menos, há uns 10, 12 anos atrás, em 2001, 2002, por aí, por ocasião de uma festividade que ocorria na igreja matriz aqui, foi solicitada a presença da banda Florentina, na qual eu participava e eu tocava na banda Florentina naquela época. E nós estávamos posicionados na cantoria da igreja. Eu não sei se existe outro nome, mas todo mundo conhece por cantoria, que é a parte de cima, logo na entrada principal da igreja, matriz aqui de Flores da Cunha, onde nós estávamos lá posicionados para começar uma apresentação. Eu não me lembro que tipo de festa era, mas era alguma coisa religiosa, e a gente tinha sido convidado para fazer essa apresentação. E nesse meio tempo, todos nós lá, prontos para executar, para tocar nossas músicas, né, solicitadas pelos padres lá, afinal, pelos festeiros, acho que era. Aí o que eu estava olhando todas aquelas figuras que tem em cima, que são bonitas, são afrescos, são pinturas maravilhosas na parte de cima da igreja. São círculos que têm desenhos que simbolizam a teologia católica, a igreja católica. São simplesmente bonitos, aqueles símbolos. São desenhos. Aí chegou no meu lado o maestro, que na época era o senhor Pedro Paulo Mandelli, maestro da banda Florentina na época. E ele perguntou para mim o que eu estava olhando, né? Aí eu disse, olha, eu estou olhando esses desenhos aí que são maravilhosos, são bonitos, né? Aí ele disse assim, ó, esse significa isso, aquilo significa aquilo. Aí ele me deu o significado simbólico de cada um deles. Aí eu disse, mas como é que o senhor sabe disso? Ele disse assim, eu fui estudante, né? Fui seminarista. E nós era obrigado a saber tudo isso aí. Ele era seminarista, né? Num seminário da ordem secular, que hoje é os padres diocesanos, mudou o nome, né? E ele disse assim, tu sabe que uma vez em Roma, quando eu viajei lá, diz ele, viajei para Roma, antes de terminar o noviciado, antes de terminar os votos, né, afinal, nós fomos fazer uma viagem de estudos em Roma, e numa igreja de Roma, onde eu fui visitar com um amigo meu, um sábado de tarde, eu visualizei esses mesmos, só que a igreja era um pouco menor, mas os mesmos desenhos, né? Por isso que me chamou a atenção, estou olhando para eles. E aí dizer assim, vou ter que contar uma história, dizer, o que aconteceu comigo em Roma, dizer. Ele era seminarista, ele devia ter uns 22, 23 anos, e eles tinham ido a trabalho, quer dizer, a estudo, né? De aperfeiçoamento em filosofia e teologia, em Roma. Aí ele diz assim que um sábado de tarde ele saiu a caminhar, ele e um colega dele, seminarista, pelas vielas e ruas de Roma, que tem uma infinidade de vielas, né? Porque Roma é uma cidade milenar, né? E ele me disse assim que ele começou a caminhar, entrou numa igreja onde ele viu essas gravuras, esses desenhos. Depois ele saiu daquela igreja, começou a caminhar para o outro lado oposto de onde ele tinha chegado. E ele me disse assim que o amigo dele ficou meio assustado, né? O amigo dele, outro seminarista, disse, Mandelli, nós estamos perdidos. Aí ele disse assim, não, eu sei onde é que nós estamos. Vamos adiante que eu sei. Aí o cara disse assim para ele, mas espera aí, tia. Tu já veio alguma vez em Roma? Ele disse, não, mas eu sei onde é que estou. E olha, quando ele me contou essa história, ele tinha 70 e poucos anos. Aí, ele continuou a caminhar, deixando o cara que estava no lado dele um pouco mais tranquilo, né? E caminharam mais uns 15 minutos e disse, agora nós vamos virar naquela viela lá, que lá as vielas e ruas, às vezes muitas, nem existem nomes, né? Naquela época, hoje, talvez seja diferente. Aí nós vamos chegar numa outra capela, porque em Roma deve ter umas 500 igrejas, mais ou menos. Aí eles chegaram lá, saíram de lá e disseram, agora nós vamos caminhar para essa rua aqui e nós vamos chegar numa fonte d'água, que é um lugar onde é de visitação pública. Aí chegaram lá, tinha bastante gente e tal. Aí saíram daquele local, viraram para outra, para outro lado, digamos, ao contrário de onde eles tinham vindo, e disse, agora nós vamos chegar numa outra igreja. E ele, sem necessitar de nem um guia turístico, de ninguém, ele caminhou durante 3 horas, praticamente, na cidade de Roma, sabendo exatamente aonde ele estava. Até que passou lá, era quase a tardinha, em torno de 6, 6:30, eles chegaram lá no seminário, o pessoal que tinha ficado lá, eles tinham ficado jogando futebol e eles resolveram passear por Roma. Eles chegaram exatamente no lado contrário da onde eles haviam saído. Exatamente, o que eles fizeram? Eles conseguiram, ele, né, ele e o amigo dele, eles fizeram um trajeto em círculo ao redor das vielas, ao redor da cidade de Roma, né, tanto passando pela parte mais antiga, a parte mais moderna, porque você sabe que lá nada pode ser mexido, né? Lá é tombado pelo patrimônio histórico cultural, né? Então, ele se lembrava perfeitamente, inclusive, de alguns casarios que ele já tinha visto. Na ideia dele, aquilo já estava lá. E aí ele perguntou para mim, Beto, diz ele, eu sei que tu, para mim, né? Eu sei que tu conhece um pouquinho a doutrina espírita, tu estuda, tu participa de um centro espírita. Tu acha que, diz ele, existe algum fundamento nisso? Diz ele, será que realmente existe essa questão de reencarnação? Eu disse, ó, seu Mandelli, digo, porque para mim ele não era só maestro, ele era um grande amigo, né? Apesar de ser bem mais velho que eu, era uma pessoa fenomenal. Eu disse, olha, provavelmente o senhor tenha passado, né, por uma experiência mediúnica, de volta ao passado, de passar por uma experiência de uma vida pretérita, uma vida de umas 2 ou 3 ou 4 encarnações atrás, e provavelmente, sim, você deve ter morado em Roma, você deve ter sido um romano. Aí ele, às vezes, nem sempre, ele tinha um senso de humor, né? Mas nem sempre, porque ele era bastante excêntrico, às vezes, né? Bom, diz ele, em todos os casos, ser romano não é tão ruim, diz ele, né? Fui romano, né? Tudo bem, e nunca mais se tocou no assunto, né? Eu disse, é, e ficou assim. Ele nunca mais falou nada comigo. Depois de um ano e pouco, ele, por motivos de doença, ele se retirou da banda florentina. E aí os caminhos foram opostos, né? E eu nunca mais conversei com ele a respeito disso. Quem é que era o Pedro Paulo Mandelli? Vejam bem. Ele era professor de latim clássico, ele era maestro, músico, fora de série, tocava trombone de vara e trombone de si bemol, de pisto. Ele era um arranjador fantástico. Ele era bacharel em filosofia. Ele tinha quase cursado todo o curso de teologia, inclusive teologia avançada lá em Roma. Só ele não tinha prestado, né, seus votos, não tinha entrado realmente para padre, porque ele achou que aquilo não era vida para ele. Então ele não foi, digamos assim, não chegou a ser padre, mas foi noviço, né? Ele era membro da Academia Caxiense de Letras, ele era fundador da Orquestra Sinfônica de Caxias, que já foi extinta, mas lá, naquela época que ele pertencia a essa orquestra, ele era maestro durante 8 anos, ele foi cofundador da Orquestra de Sopros de Caxias, no qual ele foi durante 7 anos maestro. Ele conhecia a história filosófica romana, grega, como a palma da mão. Então essa foi a pessoa que contou para mim essa história. E eu acredito que hoje, ele faleceu uns 2 anos, ele já sabe a resposta. Ele, de certa forma, ele exemplificou, né? Eu estou colocando isso para vocês, porque às vezes um exemplo, às vezes um acontecimento vivido por alguém, ele vale mais do que 1000 palavras. Então isso aconteceu, não foi assim com qualquer um, não qualquer um querendo desmerecer qualquer que seja a pessoa ou diminuir a pessoa, mas aconteceu com uma pessoa extremamente conhecedora, extremamente intelectualizada e cética, porque geralmente todos que saem, que não vão a padres, eles se tornam céticos. Isso é estatístico. E ele era extremamente cético, não acreditava quase, era muito difícil ele acreditar nas coisas, assim, sem uma prova empírica, científica, mas eu acredito que quando ele partiu, há uns 2 anos atrás, por ocasião de um pequeno acidente de moto, lá em Salvador, na capital baiana, que ele estava visitando a filha dele, ele foi hospitalizado e no fim foi uma morte, que a gente chama de estúpida, vulgarmente chamando, né, porque ele foi acometido de uma infecção hospitalar e faleceu. Eu acredito que hoje, realmente, ele tem a resposta. Então, a reencarnação, ela existe, sim. E ele foi a prova disso, me contando essa história aí.